Mi sono destinato uno. P5220, Libra LS, desceu para 2000 pés. A última entrada em Salvador, 9095, chama estabilizado no localizador. Para 2000, chama estabilizado no localizador, 4207, ali mantém. Channel 6200 on the ground at 36. Leave next right and contact the ground 121.1. 121.1. 6. Contact ground 114, Channel 6200. Do 4207, livre decolagem cabeceira 10, vento 200 graus 99. Livre essa na chambre, lixo táxi. Tower, please say again the ground frequency. Papá Romeu Vitor, livre acionagem para este táxi. One two one decimal one. Quatro dois zero sete, decola 38, chega controle 1208. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, azul 4207. Azul 4207, contato radar, decolagem, sube Mateus 340 após cruzar 2000 pés, voe Leda. Sente 340, após cruzar 2000 pés, voa Leda, azul 4207. Acione código 5165. Afirmativo, acione código transponder 5165. Azul 402, a sua identificação, diz que mantém a 050, chegada mais. Salvador, trip 5220, estabilizou, localizado. Trip 5220, complete aproximação LS, China Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Salvador, 3295, 220. São Paulo, Kilo. Qual o nível que propõe para São Paulo? Prossegue, aguarda a autorização 5220. 5, aguardando a autorização de tráfego. Romeu Papa Alfa Kilo, submantenha o nível de voo 360 inicialmente e chame o centro Recife nas frequências 260 alterna 288. Delta Charlie, bom dia, prossiga. Alto e claro. Cinco dois dois zero, solo aos 44, libera a direita e chame solo em 121, decimal 1, 121, 1, tá ok? Toma. É, a informação em curso agora é a uniforme, a gente atualizou tem pouco tempo, então só pra informar o senhor, tá ok? Azul 4207, chame em Recife 251, alterna 33, decimal 95. 3501, Python no avião no chamatório? Altena 3395. Do 402, preço para 2010, última transmissão valor 9095, livre LS, sistema estabilizado no localizador. No 91 na linha, coloca a cabeceira 10, vento 180 graus, 99. Para 2000, livre LS, chama estabilizado, 4082. Beck Mike Lima, na Lima, mantenha a posição e chame solo em 121, decimal 1 para o cruzamento do pátio principal. Papá, Romeu Vitor, falou que só nossa transição tá um pouco baixa, tá ok? Chegou agora, aumentou um pouquinho, tá melhor. Preciso 91, decolado os 48, decola os 48, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, 3191. Bom dia, contato com a carne decolagem, submantenha o 340 após 2000, violeta. 340 após 2000, vou ali, da 3191. Uno 556, a linha decola cabeceira 10, vento 190 graus, 29. estabilizado, alistando azul, 4082. 4082, complete a aproximação e a sistema à torre em 18, decimal 95. 2954, obrigado. 556, decolado 51, chave controle 120, decimal 8. 208, Bono 556, boa. Boa tarde, Bono 556, Dael. 2, final de 7 milhas, ainda controle em cima do estado. Azul 4082, continue a aproximação. Informe trem de pouso baixado e travado. Vento no 80 graus, 08 nós. Tomara azul 4082. Após 2000, Rui Leda. Após 2000, Leda. Lima Volta Mike, efetuou o plano de voo na Salé, Salvador? Baixado e travado, azul 4082. Pouso autorizado, cabeceira 10, azul 4082, vento 180 graus, 7 nós. Desde o pouso, azul 4082. 0277, a 500 pés, informe para livrar o setor sobrevoo para prosseguir Salvador. Nova 62, finalização de Mateus 050, chegada mais. Papa Mike, qual é o meu tipo de equipamento que você usa a bordo? Todos a bordo? A cópia é com fome, 121 decimal 1. Ciente. Tripo, Papá Romeu Vitor, ali mantém cabeceira 10. Azul 4082, solo 54, libera a direita e chame solo em 121, decimal 1, 121, 1. Triplo Papá Romeu Vitor, livre decolagem cabeceira 10, vento 170 graus, 62. Zulu 91, chame Recife 251, alterna 3395. E mantenha no 390. 90, corrigindo. 3804, assina identificação desça, e mantenha o nível de voo 060, chegar a mais. Papagno Vitor, decolador 56, chame agora o controle 120.8. Para o controle 1208, bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Este é o triplo Papa Romeu Vitor, decolado na sua escuta. Triplo Papa Romeu Vitor. Suba para... Mantenha o número pés em condições visuais, corredor forte. Aguarde o 085. Mantendo o corredor forte, estamos mantendo agora 1.500 pés, senhor. Solicito sua gentileza, quando possível, autorizar o 085 direto à Feira de Santana. Inicialmente curvando pela esquerda, direto feira, aguarde 085. Papa Romeu Vitor. Você está presente, temos muitas formações aqui, senhor. Se não for possível ascender, não temos condições de curvar a esquerda no momento. Ao livre, subida 085. Papa Romeu Vitor, direto feira de Santana. Ciência, ascensão 085, curvando a esquerda, direto feira de Santana. Muito grato, Vitor Índia. Uno 790, livre decolagem cabeceira 10, vento no 90 graus 79. Filha. Uno 556, chame o centro Recife, as frequências 251, alterna 3395. Prossiga. Vista formações, o Eduna, Uno 962. Bonduna, Papa Romeu Vitor, quando possível ser estimado para Feira de Santana. Estimando pouso aos 1515, o triplo Papa Romeu Vitor. Quente. Bom. Salvador, Bono 790, bom dia. Tá cruzando 1500. 90, contato radar decolagem, sub mantenha 370, Pouca. Pouca 370, 790. Baixa transmissão, repita por gentileza. Prossiga. Prossiga. Estamos no autorizado táxi até a Papá, só na Papá para o cruzamento. Pro 962, vista para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 9015. Ok, 3.000, 9015, no 962. Na retaguarda do Lima, que nos voou a atenção. Me livrando o setor para prosseguir Salvador, Lima, Porto Alegre. Lima, Kilo Zulu, tá autorizado o cruzamento da 17, prossegue Quebec, Mike Lima, e na Lima 121, decimal 9. Aguarde. Alfa Tango Tango, tem contato visual, pode seguir o Lima Kilo Zulu, prossegue Lima Mike Quebec, autorizado cruzamento. Meu PES, voltímetro em Salvador, 1015. 4B1015, 3804. Lima Papa Mike, já viu algum campo? Chame visual. Precisa até a interseção até o reporte para ingresso na 1028. O 1062. Está para 2015, nível IA, sistema estabilizado no localizador. Ok, para 2015, contra a estabilizada de LS X-Ray 10, gol 1962. Está 3804, está para 3000. 3000, está 3804. Papapá Mike, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre 1 no 8.95. Está de 1.70 graus, 629. Prossiga. 2 de coordenada conhecida, pronto 02 e o 4 no 0 final. Confirme. Posição de coordenada pronto, vamos ver o foco 08 e acessão 4 no 0. Voo 790. Excelente, abate. Posso 44, a sua identificação, desse mantém o nível de voo 060, chegada Mari. 526, está autorizado o cruzamento da 1028, na Delta chama Sol em 121, decimal 1. Voo no 790, submantenha o 490, direto rumo ao Fox 08. 490, rumo ao Fox 08, muito obrigado. 790. Da 3895, venta de 1.50 graus com 7 nós, tem livre decolagem da 1.0. Papa Romeu Vitor, chame no ida descida. Controle o 1962, estabilizado o localizador com a pista vista. 962, complete aproximação LS, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, bom dia, 962. Voo no 790, chame Recife agora, em 2685, alterna 2545. Qual que é a pergunta? 2685, alterna 12545. 1962. Para 2000, chama estabilizado. 2000, né? Aproximação, aguardando a autorização para pouso. Gente, 962. Tipo Papa Romeu Vitor, desse condições visuais, informe cruzando 2500, peço. Mantenha o setor e aguarda para prosseguir. Mantendo o setor, Lima Papa mais. O TAN 3895 decolou agora ao 06, controle 120, decimal 8. 08, bom dia, 900. Bom dia. Voo no 962 para informação. Eu tenho um Robson 44 no helicóptero no setor norte aqui à esquerda do aeródromo. Não interfere com a sua aproximação, ok? Vai manter o setor aguardando. Tem livre pouso na 10, venta de 150 graus com 89, segue trem. Afirmativo, ciente, prossegue para o pouso e reporta embaixo, travado, Gol 1962. A Mike não foi instruída a cruzar o campo, mantém o setor. Está mantendo o setor, fazendo um 360 pela esquerda, o Lima Papa Mike. Ciente, evite sobrevoo sobre a base aérea de Salvador, Lima Papa Mike. Evitando sobrevoo, Lima Papa Mike. Inicie redução, vai seguir tráfego à frente, 7 milhas, um Boeing 737-800 com 140 de ground speed. Já reduzimos, 304. Firma para Mike, visual com Boeing da Gol no final da 1-0? Afirmativo, visual com o mesmo. Gente, após o pouso do mesmo, você vai passar a retaguarda prosseguindo direto para a parte 3. Visanta de 60 graus com 6-12. Após o pouso do mesmo, passando na retaguarda, direto para a parte 3. Lima Papa Mike. C304 estabilizou. 304, complete a aproximação, LS, chama a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 895, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, bom dia, até 3804, final LS da 10. Tá, 3804, muito bom dia, o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando autorização. Boa tarde. A Mike efetuando o cruzamento da 1-0. Vai contar cruzado, alterado, venta de 150 graus com 5 nós, vai partir no solo controlado. Postará no controlado, Lima Papa Mike. Pois uma meia, livre LS, desça para 2.000 pés, o altímetro é Salvador 1-0-1-4, chama estabilizado no localizador. Uma 1962 no solo 09, livre à direita, 121 no decimal 1. Direita, 1 decimal 1. Afirma. O T3804, check train, livre pouso na 10, venta de 1,50 graus com 0,5 horas. Achou, travou, livre pouso na 10, T3804. Autorizado até a interseção, papai, reporte para o cruzamento da 1728, X-Ray, Golf Serra. Tava, Mike. Já. Desce 4 mil pés, ajuste no 0-4, girante para a Delta. Desce no 4-0 graus com 6-12-9. Reposto, tá correndo 0-4. Tá 3-1-4-4, desce 3 mil pés, livre de restrições, ajuste no 0-4. 3 mil pés, restrições, no 0-4, tá 3-1-4-4. Lima, chama o solo em 1-2-1, no decimal 9. Espera 2526, ali mantém pistão no 0. 3804 no solo, aos 1-1, livre à direita, 1-2-1, decimal 1. 02526, livre decolagem da 1-0, vento a Dino 50 graus com 5 nós. Tá, 3895, centro Recife, 1-2-5, décima 1-0, bom voo. 251, bom dia, 3895. Meia decolou agora aos 1-3, controle 1-2-0, decimal 8. 208, é um bom dia, obrigado, apoio. Controle, muito bom dia, força aérea 253, meia decolou. Torre, pode confirmar? 1895. 1895, sim, a gente está 3-2 no momento. 3144-2000, autorizado IADF, que vem para a pista 10, reporte habilitado. Parece habilitado, 3144. Muito bom dia, força aérea 2526 decolada. 2526, bom dia, contato radar, sobe 1-80, saída da Elva e na proa de Leda. Afirmativa, ascensão a 1-80, na proa de Leda, o 2526. Serra 1-2-1, decimal 1 para o cruzamento do Pátio Pressão. Salvador 3-2, o nome da Tama, tá? Externo, no baixo e travou. Tá, 3-2, no meio, muito boa tarde, tem contato visual, livre pouso na 10, o vento agora é de 1-80 graus com 8 nós. Copiando, livre pouso no 0, tá, 3-2, no meio. Utilizado, tá 3144. 3144 complete, chama a torre em 1-1-8, decimal 95, bom pouso. 2895, tá 3144, boa tarde. Na 3216, no solo agora, usando 7, livre à direita, 121, decimal 1. 211, sim, 3216. Salvador, boa tarde, tá 3144 embaixo, travado. Tá 3144, continue a aproximação, aguardando a introdução para pouso. Tá 3144, venta de 180 graus com 629, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, tá 3144. É 2526, chama Centro Recife, em 125, decimal 1, bom voo. Zero 76, sem identificação, desceu nível de voo 050, vigilância, chegada à maré, voe na proa de Itapi. Pegou serra linha e mantém pistão no zero. Na 3144, no solo aos 20, livre à direita, 121, decimal 1. Direita 211, tá? 3144, bom dia. Passarido 2230, boa tarde, assim a identificação, previsto chegada à mão, reporte pronto para descida. Lua 1513 também para comandar tuba, solicitação do CGNA, era que o senhor aguardasse mais 2 minutos, mais 1 minuto e meio para decolagem, ok? Ali mantém, aguarda minha autorização, X-Ray Group 10. Na cabeceira está pronto, não tem problema não. Eu confio em pessoas a bordo, por gentileza. Obrigada. Tango X-Ray Golf Serra tem livre decolagem na 1-0, vento é de 1-7-0 graus com meia dúzia nós. X-Ray Golf Serra, decolou agora aos 23, controle 120, decimal 8. 108 com controle, bom dia, senhorita Serra. Bom dia, até a próxima. Salvador, bom dia. Patatang, X-Ray Golf Serra, decolou na Terra, não se escuta. X-Ray Golf Serra, bom dia. Estão transpondo assim com 163. Ok, come ready. 63, confirma, já. Agora. Bravo Delta, regras de voo alteradas 1524, desça para 1.510 na proa da rotatória. Reporte está no campo. X-Ray Golf Serra, agora sim, contato radar, cruzando 5.810, meia dúzia de milhas do GR Salvador. Voo nível 260, saída da Elba. 260, saída da a zero, pode ser, senhor? Guarda de coordenação, centro receita. Tá. Centro 076, vou na proa de Duna, desça 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, livre de restrições, em tráfego. Line up into cop, runway 10, wind 180 degrees, 07 knots, Ocean 6213. Tango Tango, muito bom dia. Após a rolagem do Airbus da Ocha, a linha e mantém em pista 1-0. X-Ray Golf Serra está autorizado, nível final 160, chama agora o centro Recife, 125-1, no bom voo. 251, obrigado, senhor. Passarito 2230, desce 3.000 pés, ajuste 1-0-4. 3.014, 2230. Canal 6213, decolou agora aos 28, controle 120, decimal 8. 08, boa, 6213. Aquilo oscilou na escuta? completo, chama a torre Salvador, 118.95. Vou para poder iniciar o push no através aqui, por favor. Muito obrigada. Mantala 700 feet, dial Leda. Ocean 6213, good morning sir, radar contact on takeoff, climb and maintain flight level 360, dial departure, fly direct to Leda position. And direct to Leda position and clear up to 360. Tango, atento à esteira de turbulência do Airbus que decolou à frente, em livre decolagem da 1-0. O vento é de 1-9-0 graus com 7 nós. Aquilo zulou após a rolagem do Alfa Tango, Tango é ali em Rosente, 1-0. Tango Tango decolou agora aos 3-0, controle 120, decimal 8. Controle 120, 8, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, Alfa Tango Tango decolou na frente, para sair da árvore. Alfa Tango Tango, o contato radar mantém o nível 100, sair da árvore. O ativo estaria livre da restrição do 3000, senhor? Não, saindo. Livre, Alfa Tango Tango. Positivo, cliente direto a centena de 10, então Alfa Tango Tango. Salida 2230, desça 2000 pés, autorizada final da ILS, que saiu para a pista 1-0, reporte localizador. Desce 2000, autorizado ILS, reportado no autorizador 2230. A 10. Localizadora do 4076. 4076, complete, chama a torre 118.95. Torre 118.95, boa, do 4076. O Lima Kilo Zulu tem livre decolagem da 1-0, o vento é de 1-9-0 graus com 1-2-9. Gente, Gol 864, mantenha o ponto de espera agora. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4076. Azul 4076, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Sim, Azul de Serra, boa tarde. Contato radar, passando na posição coral. Mantém o nível 090, voe na proa de Itape, aguardando chegada da maré, reporte descida. Aguardando um sequenciamento para encaixe. Aquilo Zulu decolou agora aos 33. Informo que eu tenho tráfego na rotatória a 1.500 pés prosseguindo para a final de 17. Chame o controle em 120 decimal 8, Lima Quilo Zulu. 1208, Lima Quilo Zulu. Gente, do tráfego Lima Quilo Zulu. 4076, cheque trem, livre pouso na 10, 21970 graus com 10 nós. Livre pouso 120, azul 4076, trem machado travado. Receptando o localizador, 232230, visual. 2230, complete a aproximação, chama a torre em 11895. 1895, boa. Tango voando a proa de Arbor. Direto Arbor, Alfa Tango Santos. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango Lima, Kilo Zulu na Momo. Lima, Kilo Zulu, só mantém uma centena livre de restrições na subida, saída Momo. Uma centena livre da restrição na Momo, Lima, Kilo Zulu. Channel 6213, call our center frequency 125.1, if unable, 133.95. Good day, sir.